Panorama Agrícola para 5 de setembro de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, um abraço para você nesta sexta-feira de lua crescente, 5 de setembro. Este é o Panorama Agrícola, eu sou Mauro Moirer e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: a pergunta apressada, resposta demorada. Confira no programa uma dica sobre vitaminas. E no boletim do SC Rural, Uruçanga ganha prêmio com trabalho escolar sobre recursos hídricos. Dica do dia. A vitamina A é essencial para o funcionamento do corpo humano. Toda a quantidade de que precisamos vem dos alimentos. A deficiência de vitamina A é a principal causa de cegueira evitável. A vitamina A é encontrada no leite materno, no fígado, na gema de ovo e no leite. Também no espinafre, couve, na abóbora e cenoura e em frutas como a manga, caju, goiaba, mamão e caqui. Diarreias frequentes e alterações oculares, como o ressecamento do olho e a dificuldade para enxergar à noite, podem ser sintomas da falta de vitamina A no seu organismo. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós vamos conversar com a consultora do SC Rural no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Uruçanga, sul do estado, Senilda Maria Mazuco. Senilda, quais são as ações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Uruçanga no momento? O Comitê da Bacia do Rio Uruçanga, ele tem concentrado esforços, né, neste último ano na comunicação, né, do comitê com a comunidade e na mobilização. E nós temos desenvolvido uma série de ações. A gente está buscando a aproximação com os gestores públicos, porque não existe gestão de recursos hídricos se não houver a participação dos municípios. Como a participação nas assembleias está sendo pequena dos municípios, nós estabelecemos um cronograma de visitas. Já visitamos todos os municípios onde promovemos reuniões com prefeito, vice-prefeito, responsáveis pelos departamentos de meio ambiente, planejamento, obras, abastecimento público, convidamos vereadores. E aí nós apresentamos o que é o comitê, quais as atividades do comitê, o porquê a necessidade da participação da gestão pública e a necessidade do cadastro de usuários de água e a parceria dos municípios na divulgação e na realização desse cadastro. E, enfim, a gente conseguiu, nesse último ano, assim, tornar o comitê mais conhecido da comunidade e conseguimos uma aproximação maior com a gestão pública. Está previsto iniciar o plano da bacia do Rio Uruçanga em 2015 e a gente está levando também essa informação, o que é o plano, o porquê há necessidade da participação de todos os segmentos na elaboração desse plano, para que se possa definir o uso da água da bacia com a participação de todos e não atendendo a um só segmento, né? A ideia básica, Senilda, é de preservação dos recursos hídricos? Sim, a ideia é seguir a preservação, mas também a gestão do uso da água, para que ela possa atender a todos os segmentos, a todas as necessidades atuais e futuras. Hoje, qual é o principal usuário da água? Na verdade, o levantamento ainda não está feito. Pelo que está cadastrado até agora, está sendo o setor agropecuário. Mas nós sabemos que grandes usuários ainda não se cadastraram. A irrigação, que na bacia do Rio Uruçanga é mais lá na Baixa Bacia, temos uma grande parte também já cadastrado, mas o cadastro mesmo na bacia do Rio Uruçanga, eu acredito que 30% deve estar cadastrado até agora. É porque foi feita uma campanha há uns 2 anos atrás, né, em 2008, de 2008 a 2010, com apoio do projeto Piavaçu, coordenado ali pela Unesc, né, com apoio da Petrobras Ambiental, um programa muito bom que capacitou os integrantes das bacias do rio Uruçanga e Araranguá, e foi lançado, e eles também iniciaram a elaboração desse plano, a fase A, a primeira parte do plano, onde foi feito um diagnóstico da bacia, e foi lançada essa campanha para tentar levantar o que é usado de água hoje. Só que esse cadastro foi só uma pequena campanha, ela foi mais âmbito regional, não teve divulgação grande. Então, tem municípios que se cadastraram, como Uruçanga, o setor agropecuário, ele se cadastrou bem. Mas tem municípios que pouquíssimos cadastros foram realizados. Então, a gente pretende retomar essa campanha grande quando iniciar o plano. E esse segundo semestre, a gente já quer iniciar visitas aos municípios, já estabelecer essas parcerias para capacitar, treinar cadastradores, para que isso aconteça, porque precisamos saber quanta água é usada, para que ela é usada, né? Aonde ela é lançada depois de usada, e se tem água que está sendo usada para tratamento de efluentes, e também precisamos do cadastro das águas, não só de nascentes, rios, córregos, mas também das águas subterrâneas. Só não precisa se cadastrar quem capta água da FAMAI, da CASAN, da área de abastecimento público. Mas quem capta água diretamente da natureza, né, lagos, rios, né, águas subterrâneas, precisa ser cadastrado. Correto. Qual foi a participação, Senilda, do SC Rural e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Uruçanga nesse prêmio Escola Criativa ganho por uma escola de Uruçanga? O Comitê da Bacia do Rio Uruçanga, ele trabalha também a educação ambiental da bacia, envolvendo não só escolares, professores, mas também comunidade. E nós temos um projeto chamado Meu Rio Minha Escola, onde nós promovemos saídas a campo com escolares dos 10 municípios. Todos os anos nós temos acompanhamento de grupos indicados pelas secretarias de educação dos 10 municípios que integram a bacia para conhecimento da bacia, das nascentes até a foz, onde depois os professores continuam os ensinamentos em sala de aula. E nessa parceria com os municípios, nós entramos também em parceria com a Prefeitura Municipal de Uruçanga, com o projeto Uruçanga Vira Criança, aonde o comitê ele capacitou os professores integrantes do projeto, que em sua maioria eram do Centro Educacional Lídio de Brida de Uruçanga. E nessa capacitação foi usada uma metodologia muito interessante, aonde professores das diversas disciplinas poderiam trabalhar com seus alunos com um olhar sobre o rio, ao rio onde eu vivo. Né? Uma observação, são técnicas de observação, saídas a campo, aonde leva os escolares a observarem a água, o rio, aonde eles vivem e o que ocorre dentro daquela área, né, de impactos. E eles mesmos propõem políticas públicas para preservar essas águas e solucionar os problemas que existem. Muito interessante projeto. Então, ele foi um forte indicativo para reconhecimento da Secretaria Municipal de Uruçanga como entre as 100 melhores do país, recebeu um prêmio. E também agora ele foi apresentado esse projeto na Espanha, e a Espanha reconheceu a escola Lídio de Brida como uma escola criativa. É uma rede internacional de escolas criativas, onde analisam os projetos apresentados e reconhecem as escolas que conseguiram desenvolver projetos, né, com sucesso. E a gente se sente orgulhoso aqui no Comitê do Rio Uruçanga e foi extremamente importante poder ter participado dessa capacitação e levar alunos, professores, comunidades e gestores públicos a pensar em políticas públicas de preservação das águas, né? Perfeito. Então, Uruçanga vira criança e ganha o prêmio Escola Criativa. Na verdade, o projeto foi reconhecido e a escola que aplicou o projeto, que é a Escola Lídio de Brida, é que recebeu o prêmio de Escola Criativa. Correto. Nós conversamos com Senilda Maria Mazuco, consultora do SC Rural, no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Uruçanga. Senilda, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada, nós colocamos à disposição aqui em Uruçanga. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.